O Velho Lima, de Contos de Arthur Azevedo, volume 2. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. O Velho Lima, de Arthur Azevedo. O Velho Lima, que era empregado antigo numa das nossas repartições públicas, e morava no engenho de dentro, caiu de cama, seriamente enfermo, no dia 14 de novembro de 1889, isto é, na véspera da proclamação da República dos Estados Unidos do Brasil. O doente não considerou a moléstia coisa de cuidado, e tanto assim foi que não quis médico. Bastaram-lhe alguns remédios caseiros, carinhosamente administrados por uma nédia mulata, que há 25 anos lhe tratava com igual solicitude do amor e da cozinha. Entretanto, o Velho Lima esteve de molho 8 dias. Nosso homem tinha o hábito de não ler jornais, e como em casa nada lhe dissessem, porque nada sabiam, ele ignorava completamente que o Império se transformara em República. No dia 23, restabelecido e pronto para outra, comprou um bilhete, segundo o seu costume, e tomou lugar no trem, ao lado do comendador Vidal, que o recebeu com essas palavras: "Bom dia, cidadão." O Velho Lima estranhou o cidadão, mas de si para si, pensou que o comendador dissera aquilo como poderia ter dito "ilustre", e não deu maior importância ao cumprimento, limitando-se a responder: "Bom dia, comendador." "Qual comendador? Chama-me Vidal. Já não há comendadores?" "Ora essa, então por quê?" "A República deu cabo de todas as comendas. Acabaram-se." O Velho Lima encarou o comendador e calou-se, receoso de não ter compreendido a pilhéria. Passados alguns segundos, perguntou-lhe o outro: "Como vai você com Aristides?" "Que Aristides?" "O Silveira Lobo." "Eu? Onde? Como?" "Que diabo, pois o Aristides não é o seu ministro? Você não é empregado de uma repartição do Ministério do Interior?" Dessa vez não ficou dentro do espírito do Velho Lima a menor dúvida de que o comendador houvesse enlouquecido. "O que estará fazendo a estas horas o Pedro II?" perguntou Vidal, passados alguns minutos. "Sonetos, naturalmente. Que é do que mais se ocupa daquele tipo?" "Ora vejam", refletiu o Velho Lima, "ora vejam que é perder a razão. Este homem, quando estava no seu juízo, era tão monarquista, tão amigo do imperador." Entretanto, o Velho Lima indignou-se, vendo que o subdelegado de sua freguesia, sentado no trem, de frente dele, aprovava com um sorriso a perfídia do comendador. "Uma autoridade policial", murmurou o Velho Lima. E o comendador acrescentou: "Eu só quero ver como um ministro brasileiro recebe o Pedro II em Lisboa. Ele deve lá chegar no princípio do mês." O Velho Lima comovia-se: "Não diz coisa com coisa, coitado." "E a bandeira? Que me diz você da bandeira?" "Ah, sim, a bandeira, sim", repetiu o Velho Lima para o não contrariar. "Como prefere, com ou sem lema?" "Sem lema", respondeu o bom homem, num tom de profundo pesar. "Sem lema." "Também eu. Não sei o que quer dizer bandeira com letreiro." Como o trem se demorasse um pouco mais de uma das estações, o Velho Lima voltou-se para o subdelegado e disse-lhe: "Parece que vamos ficar aqui. Está cada vez pior o serviço de Pedro II." "Qual Pedro II?" bradou o comendador. "Isso já não é de Pedro II. Ele que se contente com 5.000 contos. "E vá para a casa do diabo", acrescentou o subdelegado. O Velho Lima estava atônito. Tomou a resolução de calar-se. Chegado à Praça da Aclamação, entrou num bonde e foi até a sua secretaria, sem reparar em nada, nem nada ouvir que o pusesse ao corrente do que se passara. Notou, entretanto, que um vândalo estava muito ocupado a arrancar as coroas imperiais que enfeitavam o gradil do Parque da Aclamação. Ao entrar na secretaria, Um servente preto e mal trajado não o cumprimentou com a costumeira humildade. Limitou-se a dizer-lhe: Cidadão! Deram hoje para me chamar cidadão, pensou o velho Lima. Ao subir, cruzou na escada com um conhecido de velha data. Oh, você por aqui, um revolucionário numa repartição do Estado. O amigo cumprimentou-o cerimoniosamente. Querem ver que já é alguém, refletiu o velho Lima. Amanhã parto para Paraíba, disse o sujeito cerimonioso, estendendo-lhe as pontas dos dedos. Como sabe, vou exercer o cargo de chefe de polícia. Lá estou a seu dispor. E desceu. Logo vi. Mas que descarado! Um republicano exaltadíssimo! Ao entrar na sua sessão, o velho Lima reparou que haviam desaparecido os reposteiros. Muito bem, disse consigo. Foi uma boa medida suprimir os tais reposteiros pesados agora que vamos entrar na estação calmosa. Sentou-se e viu que tinham tirado da parede uma velha litografia representando Dom Pedro de Alcântara. Como na ocasião passasse um contínuo, perguntou-lhe: Por que tiraram da parede o retrato de Sua Majestade? O contínuo respondeu num tom lentamente desdenhoso: Ora, cidadão, que fazia ali a figura do Pedro Banana? Pedro Banana? Repetiu raivoso o velho Lima. E sentando-se, pensou com tristeza: Não dou 3 anos para que isso seja república. Fim do conto. O Velho Lima, de Arthur Azevedo. Gravado por Vicente, Belo Horizonte, 2009.